Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório, como eu sempre falo, que não temos mais oportunidade de ouvir nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo esse papel. E convido você agora a ficarmos juntos nessa próxima hora, curtindo exatamente esse repertório, essas músicas, e convido você também a ficar relaxado da melhor forma possível, para que possamos juntos curtir esses bons momentos. No nosso programa de hoje teremos nosso quadro Grandes Encontros, com mais um belíssimo encontro para você. Estamos com problemas ainda de e-mail. Nosso Brasil, a maravilha, a internet do Brasil é uma coisa complicadíssima. E a gente cadastra o e-mail, depois ele dá problema e assim vai, mas em breve estaremos com um novo e-mail aqui disponível para você. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje, relembrando a voz bonita do Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos, que nos deixou também, né, tão cedo, um acidente aéreo. E vamos ouvir então, com Agostinho dos Santos, de Nilo Benendez e Adolfo Teras, Aqueles Olhos Verdes. Aqueles olhos verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos pedaços do luar, mas tem a miragem profunda do oceano e trazem todo o engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. De Nilo Benendez e Adolfo Teras, ouvimos com Agostinho dos Santos, Aqueles Olhos Verdes, essa música que recebeu também diversas gravações, né? Entre elas do Triractan, uma gravação muito bonita do Triractan. Vamos agora ouvir com César Costa Filho, Seu Preço, de Getúlio Cortes. Uma preço quanto quer. Estou na guerra e vier. Dinheiro quanto que quiser. Amante, amigo, meu mulher. Olha bem e ouça com toda atenção. Me diga quanto custa, amor, o seu coração. Olha bem e ouça com toda atenção. Me diga quanto custa, amor, o seu coração. Seu preço quanto quer. Estou na guerra e vier. Dinheiro quanto que quiser. Amante, amigo, meu mulher. Olha bem e ouça com toda atenção. Me diga quanto custa, amor, o seu coração. Olha bem e ouça com toda atenção. Me diga quanto custa, amor, o seu coração. Seu preço quanto quer. Padá, padá, padá, padá. Dinheiro quanto que quiser. Padá, padá, padá, padá. Olha bem e ouça com toda atenção. Me diga quanto custa, amor, o seu coração. Olha bem e ouça com toda atenção. Me diga quanto custa, amor, o seu coração. De Getúlio Cortes, ouvimos com César Costa Filho, Seu Preço. Antônio José Vagabe Filho nos deixou recentemente e, para quem não sabe, o magro do MPB4. Vamos ouvir então um pouquinho, relembrar a voz do magro, ele contando um breve histórico, né, dos 40 anos do MPB4, tem um show que eles fizeram, a gravação de um CD e um DVD, comemorativo aos 40 anos de carreira. E em seguida vamos ouvir, na voz do MPB4, Olê Olá, do Chico Buarque. Não é fácil não. Eu estava pensando agora aqui, quando o Aquiles falou do Nilton Travesso e tudo, eles praticamente foram os nossos parteiros, né? Porque a gente nasceu na TV Record por conta do Manuel Carlos e do Nilton Travesso, que ouviram a gente cantar e puseram a gente para cantar na televisão. Assim, a gente queria, mas não sabia que ia ser tão rápido. Em 40 anos de carreira, a gente gravou a música brasileira. Todos os compositores, ou quase todos os compositores daquela geração e de novas gerações, fizeram parte da nossa vida. Foram duas noites maravilhosas. Nervosíssimas, porque eu acho que foi o primeiro DVD do MPB4, é como se a gente estivesse estreando de novo, sabe? Felicidade aqui pode passar e ouvir, e se ela for de samba de querer ficar. Seu padre, toque o sino que é pra todo mundo saber. Que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Olê, olê, olê, olá. Tem samba de sobra, quem sabe sambar. Que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar. Não chore ainda não, que eu tenho uma razão pra você não chorar. Amiga, me perdoa se eu insisto à toa, mas a vida é boa para quem canta. Toca forte que é pra todo mundo acordar.

nada te confundir com as rosas, de abril. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos Dorival Caymmi cantando de sua autoria, Das Rosas. Outro que nos deixou recentemente, o flautista Altamiro Carrilho. Vamos relembrar então um pouquinho do som do Altamiro, da sua performance na flauta, ouvindo de Dante Santoro, Harmonia Selvagem. Mas vamos ouvir também antes um pouquinho do Altamiro Carrilho falando e contando a história da composição de uma de suas músicas, muito engraçada até. Em homenagem a um amigo meu, que tudo que você falava com ele, ele concordava. Não resta a menor dúvida. Você tem toda a razão. Você podia falar um troço que ele não estivesse concordando, sempre a resposta é essa. Não resta a menor dúvida. Então eu achei aquilo interessante, né? Um capoete, né? Dante Santoro, ouvimos com Altamiro Carrilho, Harmonia Selvagem. Grandes Encontros. o nosso grande encontro de hoje vai trazer de Ayrton Amorim e Anchieta, grande Anchieta, na voz de Milton Nascimento e Alaide Costa, Me Deixa em Paz. De Ayrton Amorim e Monsueto, ouvimos com Alaide Costa e Milton Nascimento no nosso quadro Grandes Encontros, Me Deixa em Paz. Na sequência, vamos ouvir de Kleber Albuquerque com Baiano e Novos Caetanos, Sete Luas. Ah, o Baiano e Novos Caetanos era exatamente um grupo formado por Chico Anísio e Arnon Rodrigues, e não é mais um vocal feminino, enfim, mas que eu acho que gravaram, se não me engano, 3 álbuns de razoável sucesso lá na década de 70. Vamos então matar a saudade do Baiano e Novos Caetanos, matando saudades também, assim, do Arnon Rodrigues e do Chico Anísio. Sete luas no cair do dia, acende as velas para ver Maria. Ave Maria, Ave Maria. Em sete luas quando o sol esfria, acende a praça para ver Maria. ver Maria, ver Maria. E Maria era morena, era Jambi da Luzia. Todo homem que havia esquecia da novena e fazia sua cena só pra ver se ela sorria. E Maria percebia que Maria não falava e Maria sonhava. Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, ele montado, um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. É uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, ele montado, um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. Em sete luas no cair do dia, acende as velas para ver Maria. Em sete luas, quando o sol esfria, acende a praça para ver Maria. Ver Maria, ver Maria. Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, nele montado um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. Era uma vez um cavalo dourado que galopava no vento, ele montado, um príncipe encantado, maior que o seu pensamento, que galopava livre, que galopava livre, que galopava livre. Era uma vez um cavalo dourado. Relembramos o Baiano Novos Caetanos, de Kleber Albuquerque, Sete Luas. É interessante também a descrição que essa música faz na letra, né? Muito, muito bonita esse cenário que ela descreve, muito bonito. Essa cantora eu tenho certeza que você também não ouve há muito tempo, assim como eu, nas rádios comerciais, porque ele não toca mesmo. Lenita Bruno, Sonhos de um Carnaval. A composição é do Chico Buarque. Carnaval, desengano, deixei a dor em casa me esperando, e brinquei e gritei e fui vestido de rei. Quarta-feira sempre desce o pano. Carnaval, desengano, esse moreno me deixou sonhando, mão na mão, pé no chão, e hoje nem lembra não. Quarta-feira sempre desce o pão. Era uma canção, um só cordão, uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade. Carnaval, esperança, que gente longe viva na lembrança, que gente triste viva. possa entrar na dança, que gente grande saiba ser criança. Cordão, uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade. Carnaval, esperança de gente longe, viva na lembrança, de gente triste pode estar na dança, de gente grande saiba ser Ouvimos com Lenita Bruno Sonhos de um Carnaval do Chico Buarque. Agora vamos ouvir mais um grupo musical, tem pouquíssimo conhecido, tenho certeza. O tal do trio Amor Proibido, composição do Cartola. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Me lembrarei também desse amor proibido, fácil demais casa servi de pasto em sua mesa. Mas fique certa que jamais terás o meu amor, porque não tens amor. Faço tudo pra evitar o mal, sou pelo mal perseguido. Só me faltava era essa, fui trair meu grande amigo. Mas vou limpar Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Amor Proibido foi o que ouvimos com o tal do trio e a composição do Cartola. Um grupo musical que fez muito sucesso nos anos 60 até 70, principalmente 60. O Ed Lincoln, ele era um instrumental, tinha um vocal também, mas o forte do grupo era o musical, era instrumental. E eles vão cantar pra gente agora o Ganso. A composição é de Orlandivo e do Ed Lincoln. Ouvimos agora o Ganso, matando saudade do som gostoso, bonito, do grupo do Ed Lincoln, nessa sonoridade bonita do teclado dele, E um estilo musical assim, bastante bem humorado também era o forte do Ed Lincoln. Então vimos o Ganso do Ed Lincoln e do Orlandivo. Na sequência vamos ouvir Maria Rita cantando Inquieta, Tonta e Encantada, uma versão de Carlos Renault. Essa é uma versão de uma música lindíssima, gravada originalmente pela Harry Fitzgerald. Muito bonita essa gravação original. Após 9 ou 10 conhaques, acordei qual uma flor, sem engove nem ataques, nem senti tremor. Homem sempre me aparece, geralmente bem me dou, mas um meia boca desse me diz. Tinindo estou, curtindo estou, criança chorando e sorrindo estou, inquieta, tonta e encantada estou. Não convém dormir, inquieta, tonta e encantada estou. Me perdi, dominada, e daí errei sim. Ele é uma piada, piada só. Até o fim, vou tê-lo pra vê-lo com fé no fim. Inquieto, tonto e encantado também. Vi demais, mas hoje eu já adoleci demais. Inalo eu vou, no embalo eu vou, um dia na pele grudá-lo eu vou, inquieta, tonta e encantada estou. Totalmente falando, ele é 10, perplexa, enfim, conexo, enfim, com graças a Deus, muito sexo, enfim, inquieta, tonta e encantada estou. Thank you. baixa estatura, de fato, enfim, inquieta, tonta e encantada, não mais. Doeu demais, rendeu demais, você ganhou muito e perdeu demais, inquieta, tonta e encantada. Não mais. Tire um surto dispéptico, mas viver já não dói. Tenho peito antisséptico, diz que você se foi. Mas fini, sem chance fini, calor a invadir meu colã fini, inquieta, tonta e encantada. Não mais. Ouvimos com Maria Rita, Inquieta, Tonta e Encantada, versão de Carlos Renó. Na sequência, vamos ouvir com Marisa Monte, Ainda Bem, de Fernando César. Ainda bem que agora encontrei você. Pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Diria que ao meu lado você iria ficar. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração. Que me faz cantar assim. Ouvimos com Marisa Monte, de Fernando César, Ainda Bem. Vamos ouvir na fase antiga da Simone, começo da carreira da Simone. Ela gravou do Chico Buarque e do Francis Raime, Marcha Rancho. É o que vamos ouvir nesse momento. Mil abraços, mil fracassos, meu delírio, teus pedaços, teu calor. Seja feito teu desejo, seja um beijo, seja como for. Quantos braços, mil regaços, mil e uma noites, faz uma outra vez. Como se ainda fosse, como é doce, como você fez. Que loucura, que cruel tortura nos carinhos teus. Minha santa criatura diz que jura pela mãe de Deus. Valsa, cancha, me faz desfazer, descansar. Lágrimas, mil lágrimas, valsa, rancha, me faz duvidar, delirar, prometer, desatar, responder, transbordar. Ouvimos na voz da Simone, do Francis Raime e do Chico Buarque, Marcha Rancho, uma belíssima letra, uma melodia muito bonita. E a interpretação da Simone também, né? É engraçado como que ao longo da carreira as pessoas vão mudando estilos, e, enfim, umas para melhor, outras para pior, e assim vai, né? Assim é a roda viva da vida. Agora fechando o nosso encontro de hoje, já que falamos do Francis Raime, vamos ouvir agora com o próprio Francis Raime a música Maria, e a composição é dele e do Vinícius de Moraes. Minha, no céu a lua parecia a imagem tua toda nua, toda nua. Coisa pura, coisa impura, coisa cheia de doçura e mais ainda, coisa linda, linda, linda, linda. Deixa eu te dizer, amor, como é linda a tua cor, linda é a poesia que há no nome de Maria. Carregadinho de flor, lindo é teu langor. Ah, como eu queria. Ouve só, Maria, é tudo lindo. Todo amor. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua companhia até agora comigo, ouvindo aqui essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você, esse repertório que a gente procurou montar para você com o maior carinho. E quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Quero dizer que em breve também estaremos com mais um e-mail, aquele e-mail para sua participação, né, com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês. Breve então estaremos novamente com um e-mail aqui para toda essa sua comunicação, toda essa sua participação comigo, ok? Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana com mais um bate-papo musical. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. Bye. Bye. Aham.